Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, muito boa tarde. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira do PS e o Carlos Ardisson do CDS. O António Proa e o Modesto Navarro não conseguem estar presentes esta semana. Hoje vamos falar da verba que parece finalmente chegar às escolas, que são agora municipais, verba para obras. Também falaremos de uma operação da ASAE feita aos alojamentos locais e ainda das câmaras de vigilância com um protocolo que foi assinado há poucos dias. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, vou começar por si. Muito boa noite. E pode ser mais do que um minuto, já sabe. E a todos. Estão cá só os 10. Sim, eu queria assinalar que sábado que vem é dia 25 de novembro, é um dia muito importante porque é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e, portanto, é um dia que é importante todos nós sinalizarmos, todos os feministas, mulheres, homens, mas é um drama, é uma chaga social que existe na nossa sociedade, não só em Portugal, como em todo o mundo. Em todo o mundo continua a ser praticada muita violência contra as mulheres. Há mulheres que continuam a ser presas, a ser mortas, porque não se querem sujeitar às leis e às regras idiotas que as querem diminuir nos seus países. Portugal é um país europeu e, como tal, tem estado em todas as convenções em defesa dos direitos das mulheres e na luta contra a violência contra as mulheres também tem estado. Não obstante, continuamos a ter todos os anos mulheres mortas às mãos dos seus companheiros, o que de facto demonstra que temos um longo caminho pela frente e com números alarmantes, e portanto é um trabalho conjunto de todo o poder político, de toda a sociedade, da justiça, da educação. A violência nas redes digitais também é uma forma de violência que as novas gerações estão a ser vítimas e, portanto, é um trabalho inacabado. Convém não esquecer que em Portugal a violência doméstica é crime. E é crime público, é crime, não é? Público, uhum. E é crime público desde 2007, portanto não foi assim há tantos anos atrás, pois não é? Não. Que é crime público, o que significa que essa história do entre marido e mulher não se mete a colher acabou há muito tempo e portanto todos nós temos a obrigação de denunciar uma situação de violência doméstica, de que tenhamos conhecimento no nosso prédio, na nossa família, no nosso círculo de amigos, porque estamos a salvar uma mulher. Também existe violência contra os homens, naturalmente, mas sabemos que é diminuta e o mais significativo é contra as mulheres. É importante quebrar estes ciclos de violência até pelas crianças que vivem nestes meios, porque crianças que têm uma infância de violência também vão ser adultos violentos e vão reproduzir o que viram os seus pais fazer. Portanto, sábado... Repetem o modelo, não é? Exatamente. Portanto, além do 25 de novembro, data política que todos conhecemos, a Carla salienta o dia por ser o dia internacional contra a violência contra as mulheres. Exatamente, e portanto, como habitual, vai haver a marcha, uma marcha na qual eu vou participar, que participo sempre e que apelo a que exista uma grande participação. Portanto, é 15 da tarde, Largo do Intendente, é tão bela sai, depois vai pela Almirante Reis até ao Recio, e portanto o ponto de encontro é no Largo do Intendente às 15 da tarde e apelo vai para a todos. Mas só a Almirante Reis e depois não, desce, não, desce, Largo do Intendente, desce, okay, e vai até ao Recio. Um bocadinho de Almirante Reis que ainda tem. É isso mesmo. Às 3 da tarde. Rua da Palma já. Já na Rua da Palma, exatamente. Carlos Ardisson, no seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar a Antonieta e a Carla. A semana passada foi apresentado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta, o Orçamento Municipal para 2024, e é uma proposta que todos diz respeito, a todos os lisboetas diz respeito, e é um orçamento que, quando se olha, são 1.303 milhões de euros, que é o maior, julgo que será na mesma ordem do que está este ano, ou ligeiramente superior, mas que tem já uma grande parte de compromissos assumidos e de despesa fixa que existe. Mas mesmo assim, é a habitação, que é aquela primeira aposta do Executivo de Novos Tempos, que vê nesta proposta de orçamento um investimento de 150 milhões de euros no próximo ano, que representa um aumento de 41,5% face a 2023. A construção nos apoios cresce em 18%, com 2,6 milhões de euros no programa Renda Segura e 1,6 milhões de euros no subsídio municipal de arrendamento acessível. Portanto, são passos importantes dados numa resposta à habitação, que é muito necessária, como todos nós sabemos, e que têm que começar a ser dados e agilizados os processos para que se possa ter mais casas no mercado, e que mais casas de renda acessível e mais casas acessíveis às famílias que vivem em Lisboa. A Quinta do Ferro também é com muito gosto e até estive envolvido, lembro-me, foi na altura da pandemia, em 2020-21, lembro-me que na altura com o atual vereador Diogo Moura estive lá presente na Quinta do Ferro, que era uma chaga na cidade que era completamente intolerável se mantivesse durante mais tempo, e muito bem, nessa altura começou-se na Assembleia Municipal e ainda o interior executivo começou a dar passos para recuperar e para planear a alteração daquele espaço, e vai acontecer agora nos próximos tempos. Sim, começou antes, e era começou, de facto, nós fizemos vários programas sobre a Quinta de Ferro. E outros locais necessitam também muitas obras, não é? Casal do Pinto, no Beato, a renda acessível também no Lumiar também vai ser feito. Portanto, dizer ainda que o Executivo volta a propor a isenção do Imposto Municipal sobre as transmissões para jovens até aos 35 anos. Vamos lá a ver se passa, vamos lá a ver. Na compra de casa de habitação própria permanente até 300 mil euros. E vai também ser assim até aos 35 anos. Uma prioridade do Executivo será também a aposta na saúde, que vai contar com um investimento global de 9,1 milhões de euros, dedicada a maior parte à construção de centros de saúde, e onde estará também envolvido aquele que mais me diz respeito a mim, que está a aguardar. Que é o do Parque das Nações. Do Parque das Nações, que está a aguardar visto o Tribunal de Contas, e esperamos que se possa iniciar no início do próximo ano. Assim, o Tribunal de Contas de despachos deu visto ao processo. Montante. Já no próximo ano também, infância e educação são outra aposta municipal, com destaque para as escolas, creches, com investimento até 2026 a atingir os 107 milhões de euros. O investimento também, a situação das pessoas em situação de sem-abrigo, e que cada vez são mais, e que nos choca a todos, por mais resposta que se possa dar na cidade, e que devia de ser planeada a nível mais do distrito de Lisboa e até mais da área metropolitana toda, devia de ser pensada e dada uma resposta, porque se tivermos 100 pessoas, e se a Câmara e a Santa Casa e o Governo se arranjar a resposta para essas 100 pessoas, atraem mais pessoas de todos os arredores onde não há resposta para essas pessoas. Portanto, é um problema muito, muito e agora, complicado. Agora, eu ouvi ali que a situação dos sem-abrigo aumentou muito nos últimos anos, e que até há relativamente pouco tempo havia respostas para todos. Se quisessem não dormir na rua, poderiam ir dormir a um abrigo, que nós já falámos aqui várias vezes, por inúmeras razões, sim, inclusivamente por saúde mental, não é? As pessoas muitas vezes não querem ficar, sim, na rua. Mas que agora essa situação já foi alterada, já não há camas para toda a mas gente. Também convém há dizer, muitos estrangeiros que também vieram, convém dizer que a resposta nunca foi tão grande, mas a procura excede muito, e portanto é necessário que se continue a fazer investimento, é necessário se calhar tomar medidas para ver se trata este problema à entrada das pessoas. Tem que se ver se não, não, não, se nós não falarmos nisto, outros vão, outros vão falar. Nós não podemos controlar, Carlos. Depende, o governo português não pode controlar as entradas, depende, as fronteiras são abertas. Isto é no espaço Schengen. Claro, fora do espaço Schengen, a solução é tirá-las para o rio, não é? As que não morrem no mar chegam à Europa. Então, como é que acha que o governo português podia resolver alguma coisa? Todos nós sabemos que há redes que estão a promover a imigração ilegal. Claro, mas estas redes, quando se apanham, criminalizam-se, apanham-se, são apanhadas. Mas não se pode impedir que as pessoas entrem no país. Claro que não. Isso é impossível. Claro que se pode impedir. Isso não pode. As fronteiras não estão abertas. As fronteiras estão abertas dentro do espaço Schengen. Fora disso, mas é que estamos a ser usados como porta de entrada para o resto da Europa. Nós, e então, e qual é a principalmente solução? É a Grécia e a Itália. Então qual é a solução? A solução não é enfiar, ao contrário do que está aqui a fazer, não é enfiar a cabeça debaixo da areia e de deixar espaço depois a extremismos nacionalistas e tudo isso a dizer sim, mas que não todos é fora, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer e julgo que também que vocês conhecem que eu não digo isto. Mas a Câmara de Lisboa já disse isso. Não disse isso. Como se a solução fosse pôr as pessoas nesses moldes. Agora tem que haver. Não podemos ter as portas abertas para tudo. Mas eu gostava para de perceber qual tem é a vossa tem visão que se, tem que se ver. De fechar portas. Mas que portas é que vocês querem fechar? Qualquer cidadão do Bangladesh que entra em Itália, entre por Itália, depois mas circula, Itália, uma vez como é que ele entrou em Itália? Mas uma vez escapando às autoridades, depois está em toda a União Europeia à vontade. Mas não está legal. Claro, mas nós não podemos estar cá dentro. É que não se podem ver todas. Nós nem fronteiras não, temos. Não está legal. E a situação vai piorar com as guerras que temos. Temos que estar preparados para isso. E isso só vai trazer cada vez mais extremismos. De pessoas que fazem política só a dizer isso. Estamos todos a caminhar por não falarmos nas coisas e por se dizer que não se pode fazer nada a estas pessoas. Mas o assunto tem que ser posto em cima da mesa. Se não for posto em cima da mesa, o que vai dar lugar a extremismos de um lado e dos outros, sobre quem defende cegamente pode entrar todos e sobre aqueles que são extraordinariamente racistas e não querem que ninguém entre, e nós precisamos de imigrantes. Claro. Há funções que as pessoas, mas não é culpa do governo nacional nenhum. Tem que haver, seja o governo, seja a União Europeia, tem que se enfrentar isto, porque senão em breve teremos na Europa o nacionalismo, o extremismo todo, a extrema direita e a extrema esquerda a dizerem cada um suas coisas antagonicamente e uns dizem que entram todos, outros dizem que não e atirem-nos todos para algum lado. Portanto, não é esse o caminho. O caminho é que eu acho sempre um da extrema direita. Eu acho sempre um bocadinho surreal quando há eventos como foi da jornada. O espaço Schengen fecha, não é? Temporariamente, não sei para quem serve naqueles dias, mas está fecha alguma coisa. Mas depois, para essas coisas, há exceções, não é? Para outras não pode haver. Mas isto é um trabalho e derivamos dessa conversa, porque eu estava a falar que a Câmara fará um investimento de 6 milhões de euros no plano municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo. Mas estamos um bocadinho mais alargados. Mais faladores. Mais falgadores. Mas isto e é... Já falámos as duas no seu minuto. Sim. E ainda bem, que é do debate que surge a luz, não é? Isto para dizer que é necessário fazer alguma coisa, porque só deitar dinheiro para cima do problema e só tentar arranjar soluções vai ser infindável. Portanto, dizer-vos o que é mais sobre o orçamento. Há também investimento de 25 milhões nos transportes públicos, o MUD, também o museu, a parte devemos da cultura também, um também haverá. Sobre orçamento, não? Mais um também orçamento também vê apresentar. Crescendo, a cultura também cresce 13% face a 2023. Portanto, há um grande esforço da Câmara, mesmo na área da renovação e contratação de recursos humanos, com 737 lugares, muitos operacionais, e o aumento da devolução do IRS aos moradores na cidade de Lisboa, que poderá ser aumentado em cerca de 1%. Portanto, só trazer-vos este resumo muito curtinho. Agora pergunto-vos eu, sobre o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa. Esta dúvida, como é que a Câmara devolve IRS aos moradores de Lisboa? Há uma parte do IRS que as câmaras podem optar por não o receberem do Estado. Digamos, e assim fica para a pessoa. Isso. Fica para a pessoa. Em vez de estava como 2,5, salvo erro, quando o Executivo Novos Tempos chegou à Câmara de Lisboa, e neste momento, se a proposta for aprovada, vai passar a 4,5, salvo erro, que é devolvido aos cidadãos que habitam em Lisboa. Vamos então ao primeiro tema, propriamente dito. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, suspendeu a atividade de dois estabelecimentos de alojamento local, um em Lisboa e outro em Portimão, por incumprimento das regras de segurança. A ASAI notificou um espaço no Centro Histórico de Lisboa para encerrar, não tinham registro para a atividade, incumpriam as regras de segurança, falta de seguro obrigatório e condições de higiene. Neste estabelecimento de alojamento local, na zona histórica de Lisboa, com exercício de atividade ilegal, encontravam-se cerca de 10 pessoas hospedadas, indicou a ASAI em comunicado. Carla, vou começar por si. Eu tinha a ideia que isto podia ser na sua freguesia, mas nenhuma de nós tem a certeza disto. Em todo o caso, é no centro histórico. E a mim o que me surpreendeu é só terem encontrado um alojamento nestas circunstâncias, porque deve haver mais, digo eu. Apenas por intuição. Sim, acredito que existam mais. É preciso não esquecermos que isto foi uma fiscalização da ASAI e, portanto, foi uma fiscalização no âmbito das competências da ASAI. E a ASAI vai ver as condições de salubridade, vai ver as condições e, portanto, encontrou este estabelecimento. Se é legal, se tem licença, não é? Sim, também. Agora, a questão é. A ASAI, aquilo que faz, enfim, vai fazer a fiscalização das atividades económicas, situações que foram denunciadas, em princípio. Agora, há uma outra fiscalização que, essa sim, aí sim, só numa rua, tenho a certeza, quer na freguesia de Santa Maria Maior, quer na freguesia da Misericórdia, só numa rua encontram muitos mais, que é os que têm registro, e aí sim é que era importante haver uma fiscalização a sério, ou seja, aqueles estabelecimentos que estão a ser usados como estabelecimento comercial, quando, na verdade, têm autorização é para serem habitação. E essa fiscalização eu não tenho ouvido informação. Mas esta em concreto foi uma fiscalização direcionada para o alojamento local, certo? Esta foi uma fiscalização da ASAI. O urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa é que tem a competência para fazer a fiscalização dos alojamentos locais que estão registados como alojamento local e não estão. Ou seja, um andar que seja habitação, que não possa ser alojamento local porque já ultrapassou os rácios, não é? Aquilo que nós já falámos várias vezes. Sim. Apesar de uma série de freguesias da cidade terem limite máximo e não podem ter mais alojamento local, eles continuam a nascer. É porque ninguém fiscaliza, ninguém faz essa fiscalização. Os tais que não têm a plaquinha à porta a dizer a ele. Portanto, esses não estão registados na Câmara, porque os alojamentos locais têm que estar todos registados no pelouro do urbanismo da Câmara, num gabinete, para quem não sabe, quem faz este registro, quem recebe estes registros e quem faz esta fiscalização é o Grupo de Trabalho de Urbanismo Comercial e Alojamento Local, que pertence ao Departamento de Urbanismo, pelouro do urbanismo. Sim. E, portanto, todas as denúncias que as pessoas queiram fazer, que de andares que, exatamente, que acham que estão lá em cima um conjunto de pessoas e que aquele andar não tem licença para alojamento local, devem fazer denúncia a este departamento. Eu já mandei para lá eu enquanto Presidente de Junta já mandei para lá muitas queixas. Agora, uma fiscalização deste grupo de trabalho é que eu gostava de ver, sinceramente. Mas este grupo de trabalho faz fiscalizações também? Tem a obrigação de fazer. Sim, fazer sim. Não é com a ASAI, não é com nenhuma polícia, não? Não, a ASAI, vai ver se os estabelecimentos, porque um alojamento local é um estabelecimento. É um estabelecimento. Também. É um estabelecimento claro. Comercial, sim, ponto, sim. Não é? É como um hotel. Portanto, vai ver se aquele estabelecimento está em condições de poder ser usado ou não. Que é importante que seja feito. Agora, para nós combatermos o problema da habitação, o problema grave da habitação que nós temos, para protegermos os lisboetas da nossa cidade, nomeadamente os do centro histórico, era muito importante que a Câmara Municipal de Lisboa, através do seu Departamento de Urbanismo, fizesse essas fiscalizações, porque eles têm o registro dos alojamentos locais. Um alojamento local, para funcionar legalmente, tem que estar registado. E, portanto, a Câmara, com facilidade, consegue ver se existem andares ou casas, o que seja, que estão a ser usados como alojamento local, quando, na verdade, deveriam ser usados como habitação. E isto é um trabalho que fala-se muito da habitação, é preciso construir mais habitação, os bairros municipais devem ter mais habitação e como eu já várias vezes disse, nós precisamos de pôr as casas que existem ao serviço da população para ser habitadas, e combater o alojamento local ilegal é uma forma também de fazer isso, porque nós temos, eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma, que há muitos, mas muitos mesmo, andares, casas, eu uso andares porque é o mais comum, enfim, de prédios, que estão a ser usados como alojamento local, e quando, na verdade, deveriam ser usados como habitação de famílias. Carlos Ardi Santo, de qualquer modo, nestes dois casos, um foi em Portimão, outro em Lisboa, nestes casos foram encerrados os espaços, não é? As pessoas tiveram que ir... Eu não sei se é o Estado que encontra depois soluções para as pessoas. Este, no caso de Lisboa, tinha 10 pessoas, não tinha licença, não tinha condições de higiene, não tinha uma série de coisas e, portanto, a ASAI fechou imediatamente o espaço. Também lhe parece pouco encontrar apenas um espaço nestas circunstâncias? Eu parece-me também pouco, mas... Corro o risco de vocês voltarem a dizer que eu estou a ser alguma coisa. Quando se encontra 10, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas dentro de uma habitação, de um espaço, seja ele alojamento local ou não, há uma rede criada, há ali qualquer coisa à volta que está a gerir e está a tirar proveito e se está a aproveitar daquelas pessoas que lá estão e está a fazer algo que não é, que em princípio não é lícito. Também têm apanhado redes dessas. Sim, eu continuo quando vocês estavam, a Carla estava a falar, eu estava-me a lembrar o que é feito do CEF. O CEF foi extinto e agora o sucedâneo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é uma confusão. Porque não, ninguém percebe quem é que será responsável por fazer o quê. E sendo eu filho de um polícia que trabalhou no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eu sei que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tinha uma função importante no país. Agora não vejo quem é que estará... Não foi a nova agência, passou tudo para a nova agência. A nova agência que depois não se percebe exatamente quem é que faz o quê, quem é que há de fazer um dia, qualquer dia, o CEF fazia. Mas pronto, não entrando por aí, mas é assim, todo o que a Carla dizia, eu também tenho essa noção, que o alojamento está proibido, mas há de haver... passando pela Moraria, por Alfama, por esses lados, vêem-se aqueles cofrezinhos com as chaves, tudo dão a entender que será alojamento local. Mas é que isto neste caso, eu, com 10 pessoas lá dentro, eu não me parece que seja um caso de alojamento local. O alojamento local está mais apontado para um alojamento que é temporário, que é uma coisa que... vai substituir uma entidade como um hotel ou uma permanência, uma curta permanência. E isto que se está a passar é a exploração destes casos como camas quentes, como cama quente será o espaço em que é alugado e a cama e que dormem 3 pessoas por noite, 3 vezes 8, 24, portanto podem dormir 3 pessoas no mesmo espaço desde que saiam a seguir e, portanto, há coisas destas, fala-se nisso, fala-se naquela quantidade de pessoas que estavam em prédios, que se fala em arroz e em diversos locais na cidade, e continuamos impávidos e serenos. E isto vai dar problema. isto tudo vai dar problema. Isto é mais uma ponta do problema. Qual é a solução? Fiscalizações regulares que sim, se mas isso é um dos problemas, é um dos problemas que nós temos em Portugal, que fazemos leis e cumprimos as leis e sim senhor, não sei o quê, desenhamos as leis, mas ninguém fiscaliza. Mas isso é e quando livres, alguém sim. decide fiscalizar, é apontado quase como um caso raro, uma ave rara, se me permitem a expressão, em relação ao resto. Ah, porque eu vejo isso, até no licenciamento de esplanadas e de espaços, quando a pessoa vai querer fazer cumprir a lei, é apontado como, ah, mas os anteriores não faziam, ou isto não, não, então, mas quer fazer confusão. Não, é a lei, está-se a cumprir a lei, e o que nos nossos cargos e nos outros cargos que existem de gestão, nós devemos tratar todas as pessoas por igual e cumprir a lei é a melhor forma de tratar todas as pessoas por igual. E é complicado quando não se aceita esse cumprimento ou não percebe-se fiscalizar. Não, isto todos os nossos ouvintes também ter a noção de que isto acontece e acontecerá cada vez mais se não se tratar nos sítios devidos o assunto que eu há pouco estava a falar. Muito bem, primeira parte do Fórum Lisboa, vamos voltar daqui a um pouco, depois de um pequeno intervalo. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para a segunda parte do Fórum Lisboa, vamos falar de um protocolo, a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a Polícia de Segurança Pública, a PSP, para a instalação e utilização de um sistema de videoproteção no município de Lisboa. É constituído por 216 câmaras de vigilância em 16 zonas da cidade e que se destina ao reforço da segurança e proteção de pessoas e bens. Carlos Moedas, o Presidente da Câmara Municipal, esteve na assinatura deste protocolo. Esta primeira fase tem a decorrer o processo para a instalação de 97 câmaras para as zonas do Cais do Sodré, Restauradores, Campo das Cebolas e Ribeira das Naus. No primeiro semestre do próximo ano será lançado um concurso para a instalação de mais 112 câmaras para as restantes 11 zonas. Carla Madeira, suponho que na sua zona é uma das primeiras, não é? A ser, ou não? Já foi uma das primeiras. Sim. De facto, estas 216 câmaras foi uma solicitação que a Câmara fez para instalar mais câmaras de videovigilância. Eu recordo que já existem 26. Já existem 26 de uma outra fase que não tem nada a ver com esta, que foram instaladas em 2012 e que em 2014 passaram a estar a funcionar 24 horas por dia. Estamos a falar de 26 câmaras. Algumas estão instaladas. No Não, estão instaladas neste momento no Bairro Alto e em Santa Catarina. As do Bairro Alto, portanto, foi um processo distinto deste, aconteceu há muito mais anos. Sim, há muitos anos. Na mesma altura que foram instaladas no município da Amadora também. E, portanto, estas câmaras em 2014 passaram a funcionar 24 Mas horas. Mas continuam lá e a funcionar. E continuam lá e têm a renovação até 2025, porque o funcionamento das câmaras tem que ir sendo renovado e, portanto, têm a autorização para já continuar a funcionar até 2025. Posteriormente, um outro processo deu entrada no Ministério da Administração Interna. A Câmara solicitou mais câmaras para vários pontos da cidade. Estas foram aprovadas pelo Ministério da Administração Interna em março de 2021, a instalação de 216 câmaras. Destas 216 foram instaladas 7 em Santa Catarina. Portanto, deste processo de 216 foi feito o concurso, era a situação mais urgente, o Mirador de Santa Catarina estava, enfim, tinha inúmeros problemas que foram mitigados, não digo completamente resolvidos, mas foram bastante mitigados com a requalificação que foi feita lá e com as câmaras de videovigilância. Este concurso foi feito ainda no anterior executivo, foram instaladas no início de 2022. Fiquei a saber recentemente que as outras 209 têm estado na gaveta e que só agora é que começou a ser feito o concurso do mesmo. Isto foi uma surpresa para mim, de facto, porque já tinham o parecer da Comissão de Proteção de Dados, já tinham todos os pareceres legais, obrigatórios, sim, por lei neste tipo de circunstâncias, tanto que as sedes de Santa Catarina foram instaladas, foram as primeiras. As outras 219 iam ser instaladas de seguida, por fases, naturalmente, não se conseguem instalar todas ao mesmo tempo, e recentemente fiquei a saber que, enfim, que só agora é que está a ser feito o concurso e, portanto, de acordo com a informação prestada pela Câmara, vai avançar agora a segunda fase, apesar da Câmara dizer que é a primeira fase, é a segunda fase, porque onde vão estar, exatamente, porque as outras já estão, onde vão ser instaladas 97, das quais algumas, bastantes, ficam na zona do Caixo Dré. Naturalmente, é importante é que este projeto não caia, é fundamental termos videovigilância ou videoproteção, como queiramos chamar, o efeito é o mesmo, mas isto é um processo que deve ser feito rápido. Os problemas de segurança na cidade têm vindo a aumentar, a existência destas câmaras tem permitido detectar uma série de situações de criminalidade. Voltou-se a falar um bocadinho mais neste assunto recentemente devido à morte de um jovem no dia 14 de outubro, na zona do Calhariz, portanto entre o bairro Alto e a Bica, uma zona que não tem câmaras, pelo menos não tem estas câmaras. Ficamos sem saber se estas câmaras da zona do Caixo Dré já tivessem sido instaladas, se poderiam ter detectado os jovens que fugiram, que provocaram, enfim, que assassinaram o rapaz. A verdade é que, passado mais de um mês, pelos vistos não se conseguiu apanhar o agressor, e o facto é que temos um cidadão português que foi morto por um cidadão estrangeiro que não se sabe onde para, e acho que devemos assinalar isto porque é algo que nos deve fazer pensar a todos se nos interessa ter um turismo na noite a qualquer custo. Isto é algo que eu digo muitas vezes, há um turismo, o turismo baseado no consumo de álcool é um turismo que não nos interessa. A situação do centro da cidade está a ficar bastante mal, só quem lá está todos os dias é que percebe. O turismo é importante termos restaurantes, é importante termos bares, é importante termos a vida da noite, mas continuarmos a deixar proliferar um conjunto de comércio que baseia o seu negócio na venda de álcool, na venda de álcool, e portanto estabelecimentos que querem vender muito álcool e vendem muito álcool para a rua, sem se preocuparem com os horários, e naturalmente isto traz problemas, além de toda a decadência, de toda a sujidade, enfim, que se verifica nestas zonas, e outros problemas, violações e outras situações, trazem problemas graves como estas, e portanto é importante nós termos mais policiamento, é importante termos câmaras de videovigilância, é importante agirmos na origem do problema, e isto passa, e eu vou dizer isto as vezes que forem precisas, não me ouvem paciência, mas eu continuarei a dizer que temos que reduzir o consumo de álcool, porque a situação vivida no bairro Alto e no Caixo Dré está a ficar bastante grave. Eu, se fosse mãe de um adolescente, não os deixava ir para o Caixo Dré. E quando se vai aí à noite, percebe-se que há muita gente a consumir álcool na rua, Carlos Addison, e que comprou álcool, como a Carla estava a dizer, muitas vezes compro, como não têm dinheiro para ir para um bar pedir uma cerveja, compram garrafas de álcool. Eu aqui partilho da mesma opinião da Carla. Devia ser mais popular, não é? Que devia ser quanto... Porque as lojas de conveniência, quando surgiram, eu lembro-me bem, quando surgiram, eram lojas onde se podia, por exemplo, ir comprar um pacote de fraldas fora de horas. Sim. Eu tinha uma criança pequena. Mas isso era a verdadeira loja de conveniência, não era? Não era a garrafaria de conveniência. Não era a garrafaria de conveniência, não é? Podia-se ir buscar, por exemplo, eu dei-me conta de ir buscar um pacote de fraldas, porque de repente percebi que não tinha fraldas, se calhar até amanhã de manhã, e portanto já era de noite e fui. isso é que para mim é uma loja de conveniência. Ou vai-se buscar um pacote de leite, ou vai-se buscar o que quer que seja que se necessite, tudo bem. Não é para vender, não é para vender garrafas de martini, de cerveja por aí fora. Vinho dentro de garrafas de água de 1,5 litro, para embebedar os jovens, é, custos, portanto, a custos baixos e, portanto, e depois, que, é uma, que é uma coisa estranha. Este tipo de noite depois provoca... Sim, há um descontrole. É horrível, isto não traz nada. Só traz algum dinheiro às lojas de conveniência. E não é só... Não é só, deve ser muito, porque eles vendem aquilo baratíssimo, ao que sei. Se eu compreendo que a Carla diz que a freguesia, onde ela está com a sua freguesia, é complicado, mas são todas as que têm espaços de diversão, as que têm esplanadas, as que têm, há uma concentração de jovens e de grupos que consomem muito mais do que se leva. Mas relativamente às lojas de conveniência, por exemplo, se mudasse e não vendesse álcool, podia fazer-se isto ou não? O governo podia legislar as lojas de conveniência de acordo... Sim, não, força. De acordo com o regulamento municipal de horários, só podem funcionar até às 22 horas. O problema é que a polícia municipal não está lá para... Não, mas imagina, não vendiam álcool, por exemplo. Também mas seria, se calhar, uma solução. Mas isto não é uma loja de conveniência. Isto é uma garrafaria, se me permitem. É uma garrafeira. É uma garrafaria. Isto é, garrafeira é assim mais chique. Agora, isto é um permitam-me inventar uma palavra, mas isto é uma coisa que não lembra a ninguém. E isto também me faz confusão. E eu tenho dois filhos que ainda não chegaram a essa idade, mas que vejo também alguns jovens, também, mesmo na freguesia do Parque das Nações, que se vê, que se encontra durante a noite já alcoolizados. E que eu também me faz confusão como é que os pais não acham estranho que isso... O que é certo é que porque há diversos graus, há diversos graus já sozinhos, seus pais e alcoolizados. Já muito alcoolizados. Portanto, enquanto sociedade estamos a falhar em qualquer coisa, há aqui qualquer coisa que devia de nos chamar e de nos trazer mais para a realidade, porque estamos a aturar todos estes comportamentos que eu quando era miúdo... A começar pelos pais, não é? Quando tive autorização para ir a algum lado com amigos, ai Jesus, se eu chegasse naquele estado da casa, não é? E hoje em dia não. Hoje em dia não sei, pronto, não estou dentro das situações, não consigo viver as situações, mas sei, através da CPCJ, em reuniões que já tive, que quando há esses casos, há muita gente que depois tem graves problemas, porque não há controle nos jovens, nas crianças, mas isto depois já entra nos adultos, já entra uma série de situações e que se proliferam pela cidade toda, até em zonas de esplanadas, zonas que servem de encontros e onde há consumos excessivos. E depois, por exemplo, o Parque das Nações já teve problemas com falecimento de pessoas que saíram de bares e que se pegaram em discussão, pancadaria, facada. Isso, uma das pessoas que foi encontrada dentro de um terreno, ou atiraram para lá, nunca se soube, só se percebeu, e esteve desaparecido durante 15 dias, porque havia uma câmara que mostrou a correr para ali. E a câmara era de estabelecimento. Portanto, as câmaras, a videoproteção, a videoproteção e não videovigilância, porque a videovigilância pressupõe que se está a vigiar alguém, a controlar a vida de alguém. A videoproteção é como nós temos, nós nos centros comerciais, em todo o lado onde entramos, estamos a ser controlados por câmaras. Claro. E não é por isso que temos um comportamento, ai, agora não vou entrar no supermercado fazer as compras do mês porque estão a ver que se eu vou comprar a marca A ou B. Não substitui totalmente às forças policiais, como é lógico, é necessário haver polícia na rua e é necessário que a polícia tenha meios para atuar, para dissuadir comportamentos, para controlar, para estar nos locais mais onde mais podem ocorrer essas situações e com a sua presença dissuadir esses comportamentos, mas quando acontece alguma coisa de mal, ser verificado mais facilmente. Esperemos, identificado, então, que isto possa avançar. E digo que vejo com bons olhos que o Parque das Nações, já o escrevi no programa eleitoral, concorria nas eleições, que o Parque das Nações também deve ter videoproteção. Se nós virmos, temos concertos... Não tenho conhecimento que esteja. Temos o Altice Arena, temos a Gare do Oriente, temos equipamentos... Temos equipamentos com mais de 1 milhão de utilizadores por ano, mas com muito mais de 1 milhão de utilizadores, e ainda na semana passada no Web Summit falava com o subcomissário da PSP e que estávamos os dois perfeitamente sintonizados, em que ele me dizia, eu também vejo com bons olhos que o Parque das Nações tenha algumas zonas com videoproteção, que pode ser muito bem, pode servir para dissuadir comportamentos e, se acontecer alguma coisa, mais facilmente apanhar essas pessoas que estão em falta. Carla, na sua freguesia, as câmaras que estão previstas vão aliviar, de certa forma, quer o policiamento, quer a ocorrência, como disse há pouco, de episódios graves, até porque as pessoas, quando sabem que são filmadas, têm um bocadinho mais de cuidado. Exatamente, não é? Estão previstas cerca de 20 câmaras para a sua freguesia, que de facto é uma zona que tem sido muito fustigada com os problemas noturnos. Aquela zona toda da Frente Ribeirinha tem tido inúmeros problemas e a insegurança tem crescido muito naquela zona, e portanto o facto das pessoas saberem que existem câmaras naturalmente que inibe comportamentos de risco, não é? Aliás, isso verificou-se. Nós temos duas experiências na cidade, temos o bairro Alto e Santa Catarina, que não passaram a ser sítios idílicos, sim, naturalmente, mas onde os a criminalidade diminuiu. Diminuíram muito, e o tráfico de droga, quer dizer, não se faz ali à vista da câmara. É por acaso que o que se vê nas zonas onde há câmara, enfim, é aquele tráfico do louro prensado, da farinha, sim, não é? O tráfico verdadeira droga, os traficantes escolhem outros locais onde não são controlados, como é lógico. Câmara, portanto, é muito importante que surja e que reforce o sentimento de segurança e que a população se sinta mais segura por circular nestas zonas. Falamos agora um bocadinho do tema que foi tema central na semana passada. Falássemos nós mais cedo, depois no dia seguinte ou 2 dias depois, 150 milhões de euros para reabilitar 451 escolas públicas. O Governo vai então dotar os municípios de mais 150 milhões de euros para estas escolas públicas, para as reabilitar para o ano, em 2024, uma medida prevista na proposta de Orçamento de Estado para o ano que vem, já entregue no Parlamento. Da verba prevista, 55 milhões correspondem a investimento nacional e 95 a verbas provenientes dos fundos europeus. Portanto, estávamos a falar na semana passada que as escolas que transitaram do Estado para os municípios, com a promessa de que, muitas delas precisam de obras, com a promessa de que o Estado pagaria essas obras, o dinheiro ainda não tinha avançado e parece que agora finalmente vai chegar. Carlos, quer começar? Tenho um desgosto para lhe dar, é que este não é o acordo que eu falava, não? Que faltava assinar com a Câmara Municipal de Lisboa, entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Governo. Este é um acordo feito com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, é genérico para o país inteiro e que, portanto, todas as autarquias se podem candidatar, e, para além disso, há um outro acordo que está ainda por assinar com a Câmara Municipal de Lisboa, que será na ordem entre 200 a 450 milhões de euros para reabilitar as escolas. E, portanto, este é um princípio. Também estamos numa fase em que agora será mais fácil, e esperemos que se possam resolver alguns problemas com a proximidade das eleições, a 3 meses de distância, que pode haver alguma mais... Servem para alguma coisa às eleições? Eficiência na assinatura de acordos e de situações. Pronto, mas esperemos que sim, mas não é ainda este para a Câmara Municipal de Lisboa, não é este, porque este não é o protocolo que continua ainda a aguardar, e eu tive a oportunidade de falar com a senhora vereadora Filipe Roseta e para esclarecer, e esse protocolo continua a aguardar assinatura, e é essencial que seja assinado e que entre em vigor para que a Câmara Municipal de Lisboa possa efetuar as obras que são mais do que necessárias nas escolas. Carlos, na semana passada falávamos aqui sobre a necessidade das escolas de terem obras, e o Carlos Anderson até deu um exemplo. Eu falei de Eugénio dos Santos, não para dizer que vão ter obras, não é isso, mas porque é uma escola que eu conheço, que é antiga, muito antiga, e que precisa muito de obras. E o Carlos Anderson estava a dar o exemplo que, nas verbas previstas para as obras nas escolas, se vai ver justamente, bom, Eugénio dos Santos, se calhar foi construído em 1956, e não tem, portanto, a escola do bairro dele, que foi construída em 99, não vai ter já dinheiro, porque primeiro se vão atacar as escolas, digamos, mais graves. Mais graves, mais vulneráveis. Portanto, quando é que se conseguirá, estas escolas todas que transitaram para os municípios, não é? Para a Câmara de Lisboa e não só, quando é que isto estará tudo... Sim, bom, isto é um processo que tem de ser feito, não é? A Câmara de Lisboa foi das últimas a aderir ao pacote de centralização de competências e ainda não aceitou todas as competências, uhum. E mesmo na área da educação ainda não aceitou todas as competências. É um direito que lhe assiste, naturalmente, as câmaras que chegam em último não podem depois também esperar serem as primeiras a ter financiamento, é isso que eu quero dizer. Sim. E o facto de uma Câmara aceitar um pacote de descentralização de competências, também não há nada que a obrigue a começar as obras no dia a seguir a assinar o acordo de centralização de competências, não é? Em primeiro lugar, as câmaras têm que manifestar a sua disponibilidade perante o Governo de receber as competências e depois o seu processo de obras tem um orçamento a aprovar, não é? Naturalmente, e portanto vão realizar obras na medida das verbas que tenham, quer as verbas próprias, quer as que recebam. A semana passada falámos aqui que há várias escolas que já têm tudo pronto, exceto o dinheiro. Ou seja, que a Câmara já aprovou os projetos, já está tudo, o projeto de arquitetura, o projeto de obra, etc, etc, mas falta o dinheiro para a obra. Não, certo, e é preciso avançar. Essas irão arrancar, não é? Agora, é preciso é nunca desistirmos do processo de descentralização de competências. Uma Câmara, como é que eu hei de dizer isto? O facto de a Câmara de Lisboa estar a apresentar tantas resistências a receber a descentralização de competências por não ter verba, sobretudo quando vai tendo ano após ano os maiores orçamentos de sempre, isso, mas enfim, não, não vou entrar por aí. Imagino que as juntas de freguesia faziam o mesmo em relação aos componentes de apoio à família. A Câmara tem descentralizado, eu penso que em 24 juntas de freguesia, se não é em 24 pouco faltará, as AECs e a componente de apoio à família. É sabido, eu não conheço nenhuma junta que gaste o mesmo dinheiro ou gaste menos. Gastava há 5 anos. Vem da Portanto, Câmara Municipal. Defende a descentralização de novas competências sem dinheiro, verbas, Carla. Foi isso que a Carla disse agora. As verbas que as juntas recebem não são, não são suficientes para as despesas que têm. O que eu quero dizer é, quando as autarquias, sejam juntas de freguesia, sejam câmaras municipais, colocam o bem-estar dos cidadãos e a necessidade da população em primeiro lugar, aceitam essa descentralização. O que não quer dizer que assumam o compromisso de fazer tudo o que é preciso fazer. Agora, nós ao aceitarmos uma descentralização de competências, passamos a estar responsáveis por exercer aquela competência e fazemo-lo naturalmente na medida da verba que temos. Agora, se partimos logo uma negociação, dizer eu só aceito se receber X, bom, isso é uma negociação. É uma atitude de bom senso que é para que os pais neste momento procuram é a Câmara Municipal de Lisboa para lhes resolver os problemas que está escrito na lei a dizer que nesta descentralização de competências sobre os estabelecimentos de ensino, são os câmaras que têm que arranjar as escolas e, como já disse, a Câmara de Lisboa continua. Não, mas isso podemos falar no outro dia, não, como não, com não, a extensão sobre essas competências. Vamos ao fado, que hoje não é bem um fado, é uma homenagem nossa à Sara Tavares, não é? Sim, exatamente, não é um fado, mas achamos mas merece que passar aqui. Fazia todo o sentido, tendo em conta a importância que Sara Tavares teve para todos nós, para o país inteiro. Morreu ontem, tinha apenas 45 anos. Muito jovem. Muito e é uma pena. E alguém que vai fazer muita falta. E é alguém que deixa. Acho que toda a gente se lembra da Sara Tavares, desculpa, Carla. Mas toda a gente se lembra da Sara Tavares e toda a gente se lembra dela com aquele ar quase angelical, quase miúda e com uma bondade do tamanho do mundo e com um sorriso. Tinha uma voz muito bonita. Muito bonita. Bom, por isso terminamos a música com Eu Sei, de Sara Tavares, uma escolha da Carla Madeira. Muito temos bem. Um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça às 11 da noite. Muito obrigada. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado.